2043, para o puxo acionamento no 07. Livre sumatáxi, Gol 2043. Autorizado, Gol 2043. Salvador, boa noite, 3258, para Simbra. Tá, 3258, avistado, ajustando a 0196, continua a aproximação, reporta batalha travada. Reporta batalha travada, 358. O 3858 autorizado, pouso pista 10, vento 180 graus, 18 nós. Ele pouso 10, para 3858. Taxi de apagem, espera que o motor está aqui, aqui, Salvador, o Xenia 6310, boa noite. O Xenia 6310 avistado, ajuste 10 no meio, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Na escuta. 2043, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2043. No 70 graus, no meio dos edilões. Cliente autorizado, pouso 63 no zero. Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette para 2, campo 3, 8, 5, 8. Dois zero quatro três, ali mantém que estou no zero. Autorizado ali, mantenha no zero, gol 2043. Solo 03, libera a direita, solo 121, décima 1. 219, gente. Alfa e Juliette, Gator 1. Alfa e Juliette para 01, gente. Se decolar, pistão no 0, vento 1, 60 graus, 189. Ainda colocar no 0, vou dizer 04. Okay. 2043, decolada 05, controle 120, decimal 8. 2081, boa noite. Em Salvador, boa noite, Bruno 096, 2 milhas para o externo estabilizado. Bruno 096, avistado, ajuste no 096, reporta baixado e travado. Baixado e travado, Bruno 096. Autorizado pouso, pista no 0, aumentou 190 graus, 199. Autorizado pouso, 190, Bruno 096. Solo, muito boa noite, voo 973, a gente dá informação WISP. Voo 1973, Galeão, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado para Galeão, nível de voo 360, decolar da pista 10, após decolagem, primeira curva à direita na saída da El. Após a água, a Leda e Irumi, onde intercepta pelo número 857, sai conforme a rota. Aciona o código 5530, 120.8, controle. Gente, autorizado o Galeão, nível 360, conforme a rota do plano. Decolada a pista no zero com primeira curva à direita. Dael, Leda, depois Irumi. Até novembro 857. 5530 é o transponder. 1208 é o controle 1973. Correto, no 973, chama pronto, puxa acionamento. Camarada. Sistema 096, solo Zona 1, libera direita, solo 1, 2, 1, decima 1. Direita 2, 1, 1, com 096. Boa noite, Lão 096, livrou na conta, peraí. 096, boa noite. Alfa Gillette, portão 09. Alfa Gillette, 09, Bono 096. Tão 3662, avistado, a gente chama 0 no meio, reporta baixado travado. É, pode confirmar, não chove, né? Confirme. Não há chuva sobre o campo. Não. Ok, obrigado. Reporte de trem acabou, senhorita. Gente, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. É, escuta. Autorizado pouso, pistão 0, vento 200 graus, 149. Liga pouso, pistão 3662. Solo o Gol 973, está no gate número 4, para puxa acionamento. Livre puxa no ataque no 973. Autorizado de tomar ataque no 973. Quatro. 62, Sol 196, libera direita, Sol 1211. Libra 211, boa noite. Salve, Salvador, Gol 1973, tá com 146, tô na meia de 3 horas e 34, alterna Campinas, pronto, seu táxi. 1973, livre táxi via Índia, da Pouso de Espera, quando lá chama Torrino no 8.95, ajuste agora 1.06, bom voo. Muito graças, boa noite, Índia, Pouso de Espera 118.95, 1.06, 1.973. São 3.662, ingresso na Juliette, portão 03. Salvador, gol 1973, próximo ponto de espera, está pronto. Gol 1973, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1.70 graus, 1.19. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1.0, 1.973. 208, vai chamar isso? Afirmou no 208. Obrigado. À direita, perfil de subida árvore. Voo posição a left para interceptar antena Zulu 21 e segue conforme a rota. Aciona 5533, Salvador 120, decimal 8. Correto, 973, chama pronto para o estacionamento. Dois Salvador, é o azul, 2795 estabilizado. Azul 2795, avistado, ajuste 1016, reforço baixado travado. Vai reportar? Tá. 2795, autorizado pouso, pistão a zero, vento 170 graus, 129. Leve pouso, 2795. que chama, tá? Era o 9-9-3. Azul 2795, solo 30, libera a direita, solo 121, décima 1. Direita, 21, obrigado. E ele? Uma boa noite. Poxa, né? 6310, 7795, Alfa Kilo Fast 3, já tá totalizador? Alfa Kilo Fast 3, obrigado. Salvador, boa noite. O senhor confere Recife autorizado, nível 350, decola da pista do zero, com primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju, a porta segue na Pesulo 17 até Recife, conforme a rota. Aciona 5534 e o controle 120, décima 8, Chané 6310. Estamos autorizados, 350, decola da 10, primeira esquerda, na subida Puca, Jama, Aracaju, Pesulo 17. 3350, em frente, intercepta Pêsulo 19 e segue conforme a rota. Aciona 5537, controle 120, decimal 8. Rota número 43370, circulando 10, primeiro curva à esquerda. Na saída 1, Froti, na Pêsulo 9, bancou direto ao Bucu após Fortaleza. Intercepta 308 após a Pêsulo 8. Poder apenas o transponder novamente? 5537, né? Correto, estamos prontos para o estacionamento 3258. Tem, estão 3258. Zero para 084. 084 clear to land runway 10, wind 180 degree 17 knots. Clear to land, Europa 084. In the wind, we check for Europa 084. Wind 180 degree 180 knots. Copy. Federal 9973, a linha mantém pistão zero. Drop 084 on the ground at the 36 turning right, the ground 121.1. To the radio 1211, Europa 084, obrigado. Europa 084, and way back in. Europa 084, Alpha and Juliet for gate 11. Alpha Juliet for gate 11, Europa 084. Sal 9973 autorizado, decolar, pistão no zero, vento 180 graus, no meio dos vigilantes. Oi, Salvador, boa noite, tá 3305, machete checado no LS. Tá 3305, avistado, ajuste no 096, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarda. Federal 9973, decolada 38, controle 120, décima 8. 308, boa. Então, 3305, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 180 graus, no meio de nós. Autorizado, pouso, 305. Fortaleza autorizado 370, confia o guarda coordenação 38, corrigindo 39. Copia, 370. Fortaleza autorizado nível 370, decola da pista no zero, com primeira curva à esquerda na subida Momo, transição frotin, em frotin intercepta preço 119 e segue conforme a rota. Aciona 5542, controle 120, décima 8. Autorizado nível 370. Aqui é a 3119, decola da 10, para a esquerda na Momo Frotti, 5542 para a ponta, 208 controle, 1096. Correto, no 096, chama pronto, puxa o chama. 6310, livre puxa na página. Parabéns. Portanto, existe dois para puxa para mim, para o portão 2. Número 2, você pode ser gente depois, agora no puxa. 4305, Solas 41, libera direita, Solo 121, décima 1. Direita 21, obrigado. Solo Salvador, boa noite, sempre 305. 305, Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette, para 05, não sei se pode chegar. Sucesso. Boa noite, Chilena 310, ponto 0, pronto. Fortuna 310, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 189. Ali decola, 096, para que está em funcionamento na ponte 9. Livre, está no ataque pelo 096. Exato, 096.